Do 2774 autorizado, táxi, eu tenho ponto esperando no 0, estou em Salvador na noite desse momento no sim. Via Pátio Índia, ponto esperando no 0, na noite desse momento no sim. Pode estar ótimo no 0, no 2. Fique atento ao Boeing da Gol, ingressando no portão 05, pois prossegue com o número 6. Índia autorizado, até o ponto esperando no 0, via Índia, 295 a torre, ISOC 3772774. Gente, eu 5974, também é um ponto espera. Feito autorizado a alinhar e manter 106224. Alinha e mantém 106224. Pedro, pode continuar de seda para o 2500? Autorizado 2500 PEC com ajuste no 012, reportando o procedimento. 2224, 2500 reportará. Pronto, 2534, após estado, voo Terra Vitor 368 para início do procedimento terminal da PIC no 0. Estado 368, Renato no 0, azul 2534. Deixa para 4 no PES, o azul no 012, o azul 2534. 4000 no 012, ok. Xanã 6224, decolagem autorizada, da 1 no 0, vento 090 graus, 139. Isso, decolagem da 1 no 0, 6224. E o 5974 está autorizado a alinhar e manter após o Oxané. Após o Oxané, alinha e manter na 10, 5974. 2, a 7 milhas para a dona. Ativa reduzir 210 mais e a mínima limpa, pode ser? Afirmo, 2 ou 0? 2. Xanã 6224 decolado aos 48, chame o controle 120, décima 8. 1208, boa noite, 6224. Passando 366, o Passaredo 2224. Passaredo 2224, torre 118, décima 95. Obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, Xanã 6224, decolou na Conde. Xanã 6224, contato radar decolagem, Sufaru 90, via saída Conde. 190 via Conde 6224. PE, autorizado o RNAV da pista 10, reporta passando 3366. 2500, reportará o 3662. Salvador 4959 azul. Prossiga. Solicita nível 180. Autorizado 180, o azul 4959. 4959. Sole, Salvador, Rio 5972. Prossiga. vento é 090 graus, 109. E o 5972, chama Centro Recife na frequência 125, decimal 1. Recife 251, 972. Para 24, pode Nove, sete, quatro. Decolado aos 5-1, chame o controle em 120, decimal 8. 208, 5974. O passarei 2224, o pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 12 nós. 2224, pouso autorizado, pista no 0. Grato. Passar o 366, visual azul 2534. Azul 2534, torre 11895, bom pouso. 295, obrigado, boa noite, até amanhã. Controle Salvador, boa noite, Rio 5974, decolando da El, coluna direita. Rio 5974, contato radar decolagem, 5340, foi direto Lisa. 340, vai voar direto Lisa, 5974. 2534, continue na final, aguarde autorização de pouso. Aguardando, viu? Onde se havia chegada a Mari para o nível de voo 050? Via Mari 050, bem pouco. Azul 4107, programa para após etapa, voo Serra Pista 366. Serra Pista 366, obrigado. Pode voar agora para a TV? Autorizado direto e TAP. Direto e TAP, voo no 098, ação e identificação dessa via chegada Mari para o nível 060. Via Mari 060, voo 098. O gol no 098, programe para pós e passe voar Serra Pista 366. Pode ficar com o Careiro 2224 no sol 53. É, chame só 1219. Solo 1219, 2224. Solo Salvador, passaria 2224. Passaria 2224, Alfa Juliette, remoto no 3 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 1 do 3 no pátio principal, 2224. 4, pista livre, autorizado o pouso, 910, vento 080 graus, 112 nós. Repouso no 0, azul 2534. Poderia diminuir o, em um bote o brilho do papel para o azul 2534? Afirmativo, 2534. Perfeito, agora, obrigado. Nada? Afastado 5,6 milhas, sudoeste do Oeste Salvador, seu radar está encerrado. Suba para o nível 180 e chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Ok, agora controle Ilhéus 120.1 para azul 4959. Autorizado a alinhar e manter a 1-0. E manter a 1-0, 2-7-7-4. Controle, Oceania 6224. Prossiga. É, a Foto Conde voa na Foz de Aracaju? Foto Conde, Alfa Romeo 363. Conde, Alfa Romeo 363. Né? 2534 no solo 57. Chame o solo 219. 219, 254. 2-5-1-5-9-7-4-R-I 7-7-4, está autorizado a decolar, dá 1-0. Vento 0-9-0 graus, 1-12-9. Decolagem 1-0, 2-7-7-4. Protocol 023, Skunk Ident, descend 4,000 feet, Quenet 1012, Morph Arrival. Azul 4107, desce sem restrições para 2500 pés, o aviso no 012, autorizado Arnaldo, desce no 0, reporte Serra Vitor 366. Sem restrições 2500. 1092, reportará na Serra do Itacreta. M224 informa o tráfego nessa posição de 12 horas a 35 milhas com rumo ao posto, Alfa Tango 72, mantendo o nível de voo no 4-0. Boa noite, 2774. Azul 2774, contato radar na decolagem, sul para 160 via saída coral. 160, saída coral, 2774. 224 para descida. Oceanema 224, desça e mantenha o nível voo 150. Desce, mantenha 150, 6224. Minha 224, 62 milhas, nordeste versus Salvador, seu radar está encerrado, desse manter nível de 150 e chame o controle Aracaju na frequência no 20.3. Desça para 2500 pés, o ajuste no 012, autorizado em Reinaldo Assis no 0, reporte em Serra Vitor 366. 2500 pés, 12, reportando 3600, 1098, tá bom. Do 4107, Torre 1, 18, decimal 95. Boa noite, 95, boa noite. Olá, Salvador, Azul 2713. Azul 2713, boa noite, essa é a minha identificação. Final RNAV da 190. Azul 4107, ainda no avistado, confirma já visual com campo. Negativo visual, tem uma camadinha aqui, a gente já reporta. Gente, reporte visual com campo ou passando o CERN do 372 embaixo do trabalho. Então, 3600, essa é a identificação, dessa via chegada Mari para o nível de voo 050. T00, voo direto ITAC, programa para voz de status, voo Serra Vitor 366, inicialmente. Você pode visual com campo azul 4107. Avistou com 1.700, confirma? 1.600. 1.600. Autorizado por 190, 080 graus, 099. Autorizado pouso na 190, 4107. Aviso 366, voo 1098. Bruno 098, torre 118, decimal 95. 895, 098. Salvador, boa noite, voo 1098. Então 098, boa, ajuste no 012, aguarde pista livre. Aguarda 098. Salvador, muito boa noite, TAM 3152. TAM 3152, acionei a identificação, voando na flor de Mari para interceptar a chegada da Mari, descendo para o nível 060. Mari 060. Azul 4107 no solo. Ao 07, direita, 1219, só. 219 à direita, uma boa noite. No 098, pouso autorizado no 0, vento 070 graus, 109. Livre pouso, 098. Solo Salvador, muito boa noite, azul 4107. 4107, Alfa Quilo Pati 3, 3 Lima posição. Alfa Quilo Pati 3, 3 Lima posição, azul 4107, obrigado, Maranhão. Azul 27 no 3 para descida. Azul 27 no 3, desça para o nível de voo 070. 070. Thank you. Airport Golf 023, descend now 2,500 feet, QNH 1013, clear to GNSS 1810, report to service 366. 27 no 3, segue com o número 4 na aproximação, inicie redução para 220. Reduzindo para 220. Então 3152, voa direto Itap. Itap 3152. Salvador, muito boa noite, do passaria do 2228 com a informação Bravo para a vitória da conquista. Passaria do 2228 autorizado, CA Bravo, Quebec, Vitor, via Eleco, Alpilor, restante conforme. Nível de 180, saída Arbor, Elefa. Arbor 1, Elefa. Decola da pistola 0, curva direita. O código transponder é o 5061 e o controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado, Quebec Victor, Elefa, Flores, via rota do plano de voo, no nível 180. Decola Arbor 1, Elefa, da 10 com curva direita, 5061 no transponder, 2080 é o controle de apoio, o 2228. A saída 2228, protegimento correto, chame pronto, pushback acionamento, o remoto 13, o parte principal. Chama sim. Desça para 4 mil pés com ajuste no 013. Desça para 4 mil, ajuste no 013. Vamos próximo na sua posição de 2 horas, 12 milhas, um alfa 332, o senhor irá segui-lo como número 2. Ok, está ciente, visual contrário, 0330. Confirma a indicada. Está com 1970. Sim, seu novo limite será radial 290. O tráfego anteriormente mencionado está com 200 em redução. Sim, então agora é a 290, 03600. Reduza para 200. Reduzindo. Para 4 mil pés com ajuste no 013, o TAM 3152. 4.013. TAM 3600, desça para 2500 pés, ajuste no 013. Reassuma a navegação, vou direto à rápida 366 para o RNAV da pista 10. Direita da proa do Serra Vista 366, agora para 2500 metros, 03600. 7 no 3, desça para o nível 050, número 4 na aproximação. Para o 050. Canal, Paraguai, 1, 2, 3. Airport Golf 023 Tower, 118 dismount 95. 118 dismount 95, Airport Golf 023. São 3152, programa para Itapes, Volta 368 para Renave da Pistola 0. Itapes 368. Boa noite, Capital 023, on final, Porta 210. Portugal 023, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 023. Azul 2713, alteração para o sequenciamento, curva direita na Pro 230, seu limite radial 280 Salvador. Sobre vetoração, a velocidade já está reduzida para 160, curva direita para o 230, limitado pela 280 em Salvador. São 3152, segue tráfego da companhia, 12 horas, a 9 milhas, está agora com 135 de ground speed, um Airbus 320. Sim, reduzindo para 180. Pessoal, 74, 56 milhas, sudoeste do Salvador, subo para o 160. Então, 3152, desça para 2500 pés, ajuste no 013. 2500. Então, 3600, descendo para 2500 pés, chama a torre, 118 decimal 95. Chama a torre, 118 decimal 95, Salvador, boa noite, da 3600, estabilizado no RNAV da 10. Então, 3600, aguarde pista livre, ajuste padrão. Aguardando autorização de voo, da 3600. Do 2713, desça para 2500 pés, ajuste no 013, ainda mantendo a proa, aguardando para voar direto, Serra Vida 368. Sempre descendo para 2500, o nosso limite permanece? Permanece, Serra Radial 280. Ciente. Quanto a right, turning right. Guarda transferência. Salvador, boa noite. É o 868 para Aracaju. 1868, autorizado do Ceará, Golfo Romeu, via Golfo 677, nível 230, saída PUCA, já no direto. Decola da 10 com a esquerda, o código 5063 e controle Salvador no 20.80. Dan 3600, pouso autorizado na 10, venta 080 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 10, Dan 3600. 3600, 868, contingimento correto, chame pronto, pushback acionamento. Tá 3152, torre 118, decimal 95. 18, 95. G7 no 3, reação à navegação na Flor de Serra do 368, autorizado a RNAV da 7 no 0, reporte no procedimento. Tivemos também 368. Taxi ground, 121, decimal 9. 1, decimal 9, report call 023. Oh, report call 023 heavy. 023, Alpha, Juliet, stand number 11. Alpha Juliet, then send 11 airport, call 023. Salvador, muito boa noite, TAM 3152, estabilizado como número 2. TAM 3152, ciente, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 3. Claro. Passarelo 2228 na 13, puxa a senhora. Aguarde só um minuto. Na sua escuta. Tem puxando o solo, 219. Tamo solo, puxa 3600. Salvador, bom dia, boa noite, TAM 3600. TAM 3600, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, TAM 3600. Uma milha para o 366, avistando Azul 2713. Azul 2713, torre 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado. Bom, Salvador, muito boa noite. É o Azul 2713. Azul 2713, aguarde autorização de pouso. Aguardado. 2152 no solo. Ao 27, chame o solo 121 no decimal 9. 219, tá 3152. Moto Notation, táxi. Autorizado, chamo para o táxi 2228. Alô, Salvador, boa noite. Tá 3152. Tá 3152, Alfa, é morte do presidente. Confirma. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3152. Para o pushback de acionamento, 868. Confirme? 868, pushback de acionamento, portão 5. 868, aguarde o pushback de acionamento. Solo, TAN 3600. Prossiga. Informa que pouco antes do taxi 6 kg, o pavimento está afundando aqui na taxi 1. Gente, vamos avisar em frente. Ingresso aqui, no sua esquerda, reporte para ingresso, parte principal. Para ingresso aqui, à esquerda, informará para ingresso, parte principal, 3152. Parte da Juliette, o TAN 3600. Ingresso Juliette, portão 612, TAN 3600. Juliette 612, TAN 3600. Boa noite, bom dia, na informação, bravo, Bob e Natal, São Gonçalo. Bom, no 098, aguarde com a praça, São Gonçalo. Para Piro? Pouca transição de par. Batalha do 2228, 56 a bordo, 450 de autonomia, alterando Salvador para o táxi. Batalha do 2228, poderia repetir por gentileza as informações de táxi? Claro, amigo, 56 a bordo, 450 de autonomia, alternando Salvador. Boa, passarela 2228 visual com rebanho da TAM partindo no 62? Afirmo. Gente, quais o tráfego autorizado até o ponto de espera, estou instalando no 95, 5, 3. TAM 3152, mantém a posição. Vai, Marquinhos, TAM 3152. Solo azul 2703. Azul 2703, alfa quilo parte 3, fica atento ao balizador. Alfa quilo parte 3. Copiou o passarelo 2228? Negativo, senhor. Ingressa autorizado o táxi até o ponto esperado 90, estou instalando no 95, atento à rebanho da TAM parqueando no 612. E o segundo rebanho da TAM antes da entrada do pátio principal, no pátio 3, ponto esperado da pistola 0 via Índia, estou instalando no 95, ajuste no 03. Obrigado, Rodrigo 3-1895, contesta as aeronaves. 2-1-2-2. Santo 3-1-5-2, me escuta? 3-1-5-2. Pós o ATR da passarela inversa Juliette, portão 02. Pós o ATR Juliette pro 02, 3-1-7-5-2. Azul 27 no 3, a posição do Pat 3 é 4 Romeu. 4 Romeu, 527 no 3. Boa noite, Gol 1170, Ciente da Bravo, autorização Campina Grande. O 1170, aguarde, cópia Campina Grande. Prepare-se da PUCA, transição Zipar. Zipar aguardando, trabalho. Salvador, muito boa noite, Passaredo 2228, ponto de espera 10, tá pronto. Boa, Passaredo 2228, decolagem autorizada, dá 10, o vento é 080 graus, 099. Ali decola 2228. Na escuta para 4? Já sei, Conselho 98. Autorizado, CA Bravo, CA Golf, via Pesulo 90. Nível de voo 370, saída da PUCA, transição Zipar. Decola da 90 esquerda. Código transponder 5070, controle Salvador em 120.80. Gente, bom, 098, Salvador, São Gonçalo, Amarante, decola 510, curva esquerda, PUCA de Pátria, 370, Pesulo 10-208, Salvador, 5070, transponder, voo 1098. 098, cotejamento correto, chame pronto para o chiveque acionamento, portão 01. Camarada. Gol 1170 na escuta para a cópia. Pronto, cópia, gol 1170. Gol 1170, autorizado CA Bravo Kilo Golf, via Pesulo 10, Neumann, restante conforme rota. Nível de voo 370, saída da PUCA, transição Zipar. Decola da 10, com curva à esquerda, o código transponder 5067, controle Salvador 120, decimal 80. 70 autorizado, até Campina Grande, apresou 10 Neumann. Decola da 10, PUCA, Zipar, curva esquerda, 5067, 1208. Tô no 1070. Alinhamento correto, chame pronto, portão 04, voo no 1070. Agora. O 868 autorizado, se tiver questionamento no portão 05 sanitário. Autorizado, 868. 228, Ciente, chame o controle 120.8, sua decolagem foi os 37. Os 37, chama agora 208. Obrigado, amigo, bom serviço. Igualmente. Controle Salvador, muito boa noite do Passaredo 2228. Passaredo 2228, contato radar decolagem, sul para 180, via saída Arbor 1. Para o 180, Arbor 1, 2228. Bono 170, pronto para o puxo de acionamento. Bono 170, autorizado, puxo de acionamento, chame táxi. Chame táxi, Bono 170. Prossiga. Aguardar mais alguns instantes. É melhor para dar preferência para o colega passar. Ok, ciente. Então chame quando pronto. Gol 170. Olha. Doral 2228? Siga. Ah, poderia coordenar com Recife, Afrodo, destino então, para o 2228? Você 2228, só aguarde a coordenação de manter na Afrodo de Alessa. Após o senhor liberar a nossa chegada à mar e nós coordenamos. Ah, sim, muito obrigado. 2229, Salvador. 868, táxi em frente via Pátio Índia, ponto espera da 101-1895, apoio. Frente, Pátio Índia, boa noite. Via base, Pátio Índia, 170, após a passagem da aeronave, pode iniciar o táxi? Puxa. Afirmo, gol 170 após o tráfego da companhia, autorizado, chame para o táxi. Faremos, gol 170. Bruno 868, autorizado a decolar, da 10, o vento é 080 graus, 08 nós. Então, boa noite. E 8, no porta 1, aguarde só um instante para o posto. O gol no 170, 158 a bordo, 4 horas de autonomia, recife. O 170, táxi à direita, chame a torre no ponto de espera em 198.95. Ponto de espera 108.95, 170.